gosta de jogar comigo, né? Só porque sabe que eu não existo. Pois é, meu coração sempre sai perdedor. Se eu tenho azar no jogo, era pra ter sorte no amor. Você me tem nas mãos a toda hora, e quando eu falo que eu vou embora, você me ama, me dá uma surra de cama. Cheguei à conclusão, sem exagero, que você na minha vida é um jogo dos sete erros. Erro um, cê me liga. Erro dois, eu atendo. Erro três, você fala que tá com saudade e eu vou correndo. Erro quatro, já tô no seu quarto. Erro cinco, nós dois na sua cama. O sexto, você faz amor outra vez, me engana. Erro sete, já quero de novo, próxima semana. Oh, como eu te quero, meu bem. Vem pro seu príncipe, vem. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, quantas vezes você quiser. Você gosta de jogar comigo, né? Só porque sabe que eu não existo. Pois é, meu coração sempre sai perdedor. Se eu tenho azar no jogo, era pra ter sorte no amor. Você me tem nas mãos a toda hora, e quando eu falo que eu vou embora, você me ama, me dá uma surra de cama. Cheguei à conclusão, sem exagero, que você na minha vida é um jogo dos sete erros. Erro um, cê me liga. Erro dois, eu atendo. Erro três, você fala que tá com saudade e eu vou correndo. Erro quatro, já tô no seu quarto. Erro cinco, nós dois na sua cama. O sexto, você faz amor e outra vez me engana. Erro sete, já quero de novo, próxima semana. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Já quero de novo, próxima semana.